Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, ouvintes do Nerdrop! Estamos aqui reunidos para a 38ª edição deste podcast. Estamos aqui apenas com os quatro CEOs e vamos direto para os e-mails. E-mails, mamãe. Nerdmail. Vamos, Oliver, para mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops? O que é que eu falo? Vamos. Vamos primeiro falar da Rádio Animix, que passa o nosso programa todas as terças-feiras às 10 horas da noite e depois faz as reprises nas segundas, quartas e quintas, nas segundas às 8 da manhã e às quartas também, e quinta-feira às 10 horas da noite. Acesse lá www.radioanimix.com.br. Não vá pro trabalho sem a gente. Ou saia, né? Como tem nerd que tá saindo tarde de serviço, isso, né, cara? Putz, grila. Só tem, né? Porque muita gente trabalha na área de TI, de telecomunicações aí, e geralmente esse povo trabalha quando os seres humanos normais estão dormindo, né? Exatamente. Nós temos mais um jabá aí pra fazer, o Marcelo da Conclave falou com a gente aí. E Oliver Pérez, vamos falar agora sobre o Mascarenha Mix 2010? Então, o Espaço Mascarenhas, ele vai estar acontecendo aí nos próximos dias 10 e 11 desse mês, né? E o evento vai estar ocorrendo aí no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 200, isso aí no centro de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? O evento aí começa às 10 horas e tem a previsão de encerramento aí para 7 horas da noite no sábado, né, que é o dia 10. Isso em Juiz de Fora, né, cara? Pô, vai ter muita coisa que nerd gosta, card game, torneio de Magic, workshop com o pessoal de quadrinhos de Belo Horizonte. Cara, vai ter o Rodney Buscemi, aquele desenhista do Thor, cara. Você tem noção? Vai ter a Cir Galvão também, cara. Concurso de tirinha. Meu, nossa, agora se prepara pra assustar, cara. Vai ter concurso de cosplay. Você imagina que vai ser de maluco fantasiado? Vamos mandar o susto pra aí, né? Com as máscaras do Homem de Ferro, do Terminator, tá? Tá um festival. Não, é capaz dele aceitar, ele tá maluco com esse negócio agora. Vai ter torneio de Guitar Hero, Street Fighter 4, mostra de anime, desenho animado e uma gincana nerd que eu não tenho nem ideia do que seja, cara. Tem um monte de gordo estudioso fazendo corrida de saco. Um monte de gordo brincando de passanel, cara. Mas é isso aí, a entrada antecipada pro evento, ela custa apenas R$5, repetindo, somente R$5, e ela é válida somente pros dois dias. E os ingressos já estão aí disponibilizados aí nas lojas Conclave, Comic Shop, né, no Santa Cruz Shopping, terceiro piso. É, por enquanto, né, porque o Marcelão já falou que eles vão mudar para um espaço maior e a coisa vai pegar, hein. E também quem quiser comprar aí os ingressos separados, né, o preço aí é R$3 cada um, né. Bem, Oliver, continuando já base aqui, nós temos o que o Caio César que lançou na última semana, o Farrazine número 15. Pra quem já conhece, já pode correr pegar a sua edição, né? Baixar lá, tem versão pro ForShare, tem visão no Orkut, Farrazine no Isso U. Cara, é grande esse negócio aqui, hein? É. E, ó, tem história em quadrinhos, tirinha, tem entrevista, tem contos, cara, é muito interessante, tem matérias e resenhas também. Pô, estão falando até sobre 75 anos da DC, cara, fala sobre ficção científica, Dead Girl, Vinland, pô, pera, deixa eu começar a baixar aqui. E o melhor de tudo, você não precisa baixar via TAM, né, cara? É bom, né? De grátis. Vamos aos nossos e-mails? Vamos, antes deixa eu só passar o e-mail pro Pio aqui com nossos dados bancários, peraí. E vamos lá, o primeiro e-mail que manda aqui é o Rubens Cavaleiro, do Sob Controllers. Daí, galera do Nerdrops Sem Limites. Maldição que fui inventar no episódio 32 sobre a galera do Nerdrops no cabeçalho dos e-mails. Essa daí foi foda, né, velho? Agora aguenta. Agora a gente tem que aguentar, né? O que são vocês falando do Transformers 3? Michael Bay bebaço. Bota Ferrari, bota capô de fusca, bota Gurgel. Gurgel, o carro zumbi, acabou de ressuscitar. E pra mim, Scott Pilgrim contra o mundo está pra ser a melhor adaptação de videogames para o cinema. Mas é videogames ou afinal é quadrinhos? É quadrinhos, não é? Que eu saiba é quadrinhos, mas... É, será que tem jogo também? Ah, cara, não duvido. Com aquela temática maluca, já deve ter virado jogo já. Lembra do Wayne's World também? Ah, sim, é. Bom, Scott Pilgrim também, né, cara? O exagero é tão explícito, né, que acaba sendo novidade, né? A gente sabe que é um filme... É um Dragon Ball sabendo que vai ser zoeira, entendeu? Seria uma maneira correta de fazer um Dragon Ball, por exemplo, né? Nossa, cara, meu amigo veio ontem, a gente assistiu o clipe de novo, cara. É muito da hora aquilo, velho. A gente assistiu em alta definição. Ah, mas olha aqui, ele continua. Epa, mas não é adaptação de um jogo. Não importa que um filme tenha efeitos só vistos em jogos e com o narrador falando KO. Esse filme puta, promete. Aquela parte foi foda. Legal. Eu só acho aquele atorzinho, Michael Cera, né? Que fez o Dune e tal. Eu acho o cara meio sem graça. Ele fez o Superbad também, né? Ele tem aquela cara pra todos os filmes, né? Como... Ano 1 também, é tudo a mesma coisa, né? Aquela cara de coitado, retardado, assim. Eu, sinceramente, eu tô torcendo por 7 caras que vão enfrentar ele. 6 caras e uma mina, né? Ah, e o próximo e-mail é da Miriam Juliana Morotti de Oliveira. Olá, Garela... Oh, Garela, não. Aê, Faustão! Louco, meu! Olá, galera do Nerdrops. Esse último Nerdrops foi tão bom que nem vi o tempo passar. Quando percebi, o aniversariante já estava escolhendo a música. Pelo visto, uma das melhores escolhas que já vi no Nerdrops. Minha semana só começa depois que escuto vocês. Sussi, como assim Game depois de ler é ruim? Tem o Brad Pitt e não pode ser ruim. Cara, não, é ruim, velho. Eu gostei desse filme, cara. Porra, da hora, meu. Um humor negro do caralho. O Azaghal, depois que terminou o filme, ele tentou ficar arrumando desculpa pra esse filme ser bom, mas não conseguia achar, cara. Ah, velho, eu gostei, velho. O Brad Pitt alucinado, véio. Aquele papel, velho, que esquisito. É um filme tão sem noção, cara, tão sem noção, que, pô, você não é obrigado a exigir do filme, entendeu? É, ele é tão ruim que dá a volta, né? Continuando aqui, ela diz que The Big Bang Theory é do caralho. E a minha alternativa para o preço altíssimo de tecnologia no Brasil é comprar no Paraguai. Sempre comprei computadores e afins lá e nunca tive problema. Só economizei muita grana. É, mas pra ela é fácil porque ela tá a 2 km da fronteira, né? Ela mora lá debaixo das cataratas do Iguaçu. Só faltou o Canta Sussi que ficou bom demais, esperando ansiosamente o próximo. Continua esperando aí. Beijos, Miriam! E outro que manda aqui é o Eduardo Coço, nosso velho ouvinte aqui. É, tá falando da tecnologia 3D, né? É um assunto que tá na moda, o uso da tecnologia 3D no cinema. Além de, com menos público, render mais, quando muitas pessoas vão ao cinema 3D, o lucro aumenta exponencialmente devido ao grande número de ingressos vendidos em sala 3D no valor mais alto. Se bem usada, esta tecnologia será o grande diferencial em seu tratamento da sétima arte. Mas não podemos esquecer das pessoas que têm, como por exemplo, labirintite, que se assistirem a filmes em 3D podem passar muito mal ou algum problema desse gênero. E finalmente, espero que 24 horas se torne uma série de filmes, né? Não precisa ser em 3D, mas tem que ter qualidade e que não seja só um caça-níquel, valeu. Ah, cara, 24 horas, sinceramente, as duas últimas temporadas, né, cara, o cara já tava apelando, né, invadir a Casa Branca. Tava um desespero, até quem era muito fã tava falando, puta, que merda é essa, né, cara? Jack Bauer destruindo limites. E aqui, e depois na oitava temporada, né, eles pra tentar variar um pouquinho, eles pegaram uma Jack Bauer feminina, né, pra fazer par com eles. Tá, merda, não, isso é... Quando você precisa usar uma mulher pra dar liga na trama é porque a coisa tá feia mesmo, né? Acabou, beleza. Sou machista. Ui. E o próximo e-mail é do Henrique Lacerdo, nosso colaborador, ouvinte, leitor. Namorado do Sussi. Namorado do Sussi e afins. Cara, estou ficando embasbacado com a qualidade do cast. Não só pelos comentários cabeludos, nada contra o Oliver ou contra o Eduardo Moreira. E pelo que eu vi, nada contra o Argentone também, né, cara? Ou pelos participantes de peso, mas pela integração de vocês, que eu prezo muito ao ouvir um podcast. E as matérias do site, então, nem se fala. É isso aí, a gente não pode esquecer também que nós temos várias matérias do site, semana inteira sai alguma coisa escrita, o próprio Henrique escreveu colunas dessa semana sobre o iPhone, o Guilherme Costa também falou sobre o iPhone essa semana, também teve o Ian Marlon não deixando de mandar sua matéria com as notícias de tecnologia, nós tivemos aí ele falando sobre o Photoshop CS5, ele falando sobre o Twitter, o YouTube, o novo iPhone que vai vir agora com versão HD, cara, vai ser foda. Mano, o Photoshop já tá no CS5, tá pior que o iTunes, né? O iTunes pede atualização todo dia aqui nessa merda. E eu consegui adquirir o 4 agora, então toma essa, né? E não tô escrevendo isso só porque saiu uma matéria minha essa semana, lá. Mas a matéria do Guilherme Costa sobre o iPhone ser um videogame ou não, deu o que falar nos comentários e essa atenção que vocês dão aos comentaristas é muito bem-vinda. Ah, me esqueci de comentar na semana passada, mas a vitrine do Cast 36 ficou fera demais. Não sei quem faz, mas está de parabéns. Parabéns, Oliver! Você não fez essa espera? Foi? Foi. Obrigado então, cara. Por essa semana é só. Beijo na bunda e ouço vocês na segunda. Bom, e aqui tem o comentário do Cosmides, né? Como assim o Luiz Sussi quer comprar um PS3 só pelo Blu-ray? Vai enganar outro seu ruivo maldito. Pode falar que você quer jogar as exclusividades dele, tanto player de Blu-ray mais barato, e tu vem com essa? E sim, eu trolo mesmo. Outra coisa, o nível tá ficando bom desse podcast, tá começando a virar algo sério, hein? Será que o plágio tá valendo a pena? Ah, velho, não fala isso nem brincando, velho. É, mas agora a gente prometeu que não vai mais falar sobre o plágio. Fala sério. Então é isso, vamos mandar um abraço para o Cosmides e todos aqueles que mandaram e-mails e comentários para o nosso site. Vamos aqui enumerar rapidinho. Temos o Almighty, a tradutora Carol, namorada do Guizão, que agora virou nosso ouvinte assíduo. O Samuel Varela, do Podmania, lá do Baú Pirata. Temos também o Refor e o Dudu XM. E quem? E por último, nosso amigo Vitinho. Que pediu para você parar de chamar ele de Vitinho. Tá bom, não vou mais te chamar de Vitinho. Então é isso aí, vamos agora ao nosso programa da semana, cara Oliver. Aperte o play. Então vamos nessa. Cinema. E vamos direto às notícias de cinema. Louis Leterrier fala mais sobre a sequência de Fúria de Titãs. Fez até beicinho, né? Louis Leterrier. Josué não pode dirigir os Vingadores. Warner planeja novo filme de Godzilla. Rachel Weisz pode ser a vilã em novo filme de James Bond. Fox pode dar sinal verde para Independence Day 2 e 3. Bom, e a Fox acabou liberando mais um trailer do remake, né, da série Esquadrão Classe A. Tudo indica, né, pelas imagens, que o filme vai ser de arrebentar, né, com todo mundo aí junto, os personagens Bea Murdoch, Hannibal e o Cara de Pau. E o trailer aqui, como de praxe, né, devia ser assim desde o princípio, muita ação, muita referência à série clássica, né, e as piadas, cara, totalmente bem ao estilo da série dos anos 80. E o filme tá chegando no dia 11 de junho ainda neste ano. Pô, cara, mas uma coisa que eu vi que vai estar lá e que vai ser bem legal vai ser aquele cagaço que o Bea tem de altura, né? Aquela história que eles precisam dopar o cara pra colocar no helicóptero, parece ele gritando, é muito louco isso, velho. Nossa, parece minha mãe. Na série tinham uns episódios lá que eles, tipo, programavam uma frase, uma palavra, assim, em hipnose, e eles diziam em qualquer momento essa palavra e ele apagava, aí o pessoal botava ele pra dentro do avião. E outra coisa também que foi animal, velho, que o Murdoch deixou cair a minha porra lá bem em cima da van, né, cara? Caramba! Mais de 18 filmes? Gente, porra, longe, velho. Foi pra cobrir uma van, você imagina. Cara. Isso daí, na verdade, foi masturbação tântrica, velho. Ele ficou uma semana se masturbando e acumulando ali. Ficou uma semana com o computador de Sussi. O Paul Fitch. Apesar de tudo, trailer legal e tal, mas eu não sei se é pelo fato do Bea ser um personagem icônico, né, cara? Mas eu ainda não senti firmeza no Rampage aí, no papel do Bea. É, cara, o problema acho que não é nem o Bea, o problema é ser o Mr. T, né, cara? O Mr. T é aquela coisa que mesmo depois de acabar o seriado, ele continuou com aquela mesma imagem que ele tinha, né? Então até, quando você vê hoje ele, era o mesmo visual que ele tinha quando ele era o Bea, por isso acho que ficou tão impresso na nossa cabeça. O filho da p***, ele deve ser assim, até no café da manhã, né, por exemplo. Ai, pira de fool! Apesar que o Rampage Jackson aqui, ele manda, you fool! Tentando, né, imitar alguma coisa, mas... Eu, ainda assim, eu acho que a única coisa que vai ficar meio carente aí no remake aí vai ser essa parte aí do Bea, mas de resto, a ação parece estar legal. Os outros três personagens estão bem caracterizados também. Eu acho que o Liam Neeson cai perfeito no papel do Hannibal. Vocês falam tão bem de Esquadrão Classe A que eu até sinto vontade de assistir a série clássica. Que não é da minha época, né, cara? Então... Se o Liam Neeson fazer a metade do que ele fez naquele filme, acho que é Busca Implacável, pra mim tá bom. Achei que você ia falar Guerra nas Estrelas, episódio 1. Ai, cara, eu só lembro dele. Ele ia ter morrido, né? A melhor parte foi ele ter morrido. A pior parte, né? Porque ele era o melhor personagem, ó. É, fui treinado pelo Yoda, meu rapaz. E essa semana também teve um novo vídeo do Kick-Ass, que é, pô, a gente descobre nesse vídeo que teve pra quem puxar a Hit Girl, né, cara? Olha, cara, eu vou te falar que eu acabei de ver o trailer e que o Nicolas Cage, ele se realizou, ele não quer mais trabalhar. Ele só quer fazer agora sequência de Kick-Ass, velho. É tudo que ele queria e nunca conseguiu fazer, né? Na vida toda, ele tá de Batman, cara. É o Batman esse Big Dad. É um Batman mais sádico, né, brother? E o louco, né, que ele não desvia de tiro, né? Ele toma o tiro. Não, boa, cara. Toma no peito mesmo, velho. E o cinto dele, BD, de Big Dick, né, velho? Big Daddy, o louco. Ah, Big Daddy. Sabe o que me lembrou esse trailer? Tá ligado aqueles Dick Man? Os caras filmam, fazem um flash com os três carinhas de palito brigando. A maior treta que não acaba. Puta, você tem que ver esse aí, o Xiao Xiao 3. Isso, Xiao Xiao, velho. Nossa, é o mais bem feito, cara. Pô, muito louco. Me lembrou eles, cara. Porque, ó, não para um minuto. Emenda um no outro ali, vai. Eu simplesmente achei animal, né, cara? Não tem... Eu espero que tenha essa ação toda no filme mesmo, né, cara? Faltam 15 dias. É que, assim, a única coisa que começou... Que nem eu falei, esse filme não tem como ser ruim, né? Mas a única coisa que começou a me assustar é que parece que já mostraram metade do filme nos vídeos até agora, né? Exato, cara. É isso que me preocupa. Aí você chega lá e era metade legal. É tipo Norbert, né? A única cena engraçada do filme com o Ed Murphy tá no trailer. A parte de comédia legal, né? Tinha o Kick-Ass e o Red Mist lá, né? Que é o McLovin, né? O Christopher Mintz lá, não sei o quê. Cara, muito legal, assim, da parte de comédia, né? Da parte de ação tem o Big Daddy, tem a Hit Girl e vários vídeos, cara. Inclusive tem aquele que passou uns tempos atrás, que era o Nicolas Cage lá treinando a filha a tomar tiro, né, velho? Que é um negócio absurdo, cara. Pode tomar um sorvete? Não, só mais dois e a gente vai tomar um sorvete. Cara, que educação, né, velho? Eu tava um tiro, cai de costa na hora, velho. Muito animal. Ai, ai, é isso que a gente vem ensinar nossos filhos. Como tomar um tiro. E precisa, né, cara? Hoje é necessário. Esse mundo tá perigoso. Se você tiver que tomar um tiro, vai ser de mim primeiro. Porque você me conhece, eu sou seu pai. Antes um tiro do seu pai do que de um criminoso, né? Exato, exato. Pelo menos você vai saber de onde veio, né, cara? Cara, não, mas é... Tá animal, cara. Nicolas Cage, quem sabe seja a redenção dele, né? Eu acho aí que o Nicolas Cage aí, pelo menos em termos de bilheteria, né? Acho que vai trazer alguma parte pra ele arrecadar e pagar a dívida gigantesca dele, né? Eu li em algum lugar que os caras estão falando que o Matthew Vaughn achou a solução pro Nicolas Cage. Né? Botar ele numa máscara que quase não aparece, né? É. E tomando tiro, né? Porque como ele sempre faz a mesma cara, então bota uma máscara que ninguém vai perceber, né? É só ele morrer, cara. Michael Jackson foi assim, pô. Ó a polêmica já. Ele morre, pronto, todo mundo fica triste, aluga o filme dele, papapá, e pronto. Lembrando que em Despedida Las Vegas ele morreu e desde então, né, velho, só fiasco de lá até aqui, né? E essa semana aí também saiu o segundo trailer do filme tão aguardado aí do patrocínio das pilhas Duracell, o próprio Tom Cruise e da Cameron Diaz. É, o filme vai ser uma mistura de Senhor e Senhora Smith e Comissão Impossível. E quem vai ficar com Polly e com Molly. Polly. E aí começa assim... Com Polly e Molly, né, cara? Ah, cara. Ah, bom, basicamente, a Cameron Diaz é aquelas mulheres sozinha na vida que só trabalha. E aí ela faz aqueles blind date, encontra ele, e aí ele vai e leva ela pra ação, assim, não sexual, mas ação de tiro e essas coisas. Coisas de Tom Cruise, né? No decorrer do vídeo você vai ver que ele tá treinando ela e que ela é capaz de mimimi. Bom, o filme estreia nos Estados Unidos dia 2 de junho e no Brasil dia 16 de julho com o título Encontro Explosivo Aqui e Night and Day lá fora. Em termos de comédia, eu não sei se o filme promete, né? Porque o Tom Cruise, a gente já sabe mais ou menos como que ele funciona pra comédia, mas em termos de ação, né, o cara manja, tá lá fazendo suas próprias cenas. O melhor Tom Cruise pra comédia é aquele cara, que filme que era? Não, puta. Esse que é o voar e ele dá risada, cara, que filme que é aquela todo porra? Todo mundo em pânico, 3 ou 4. No programa da Oprah, né? O cara, exatamente. O cara tirou o sapato e comeu até o sapato, velho. E o site IGN.com divulgou essa semana aí um trailer, vamos dizer, proibido para menores, de Survival of the Dead, o sexto filme da série de George Romero. Da sua série of the Dead, né, olha? On the Dead, né? Porque ele continua, né, mesmo? O filme mostra a luta entre duas facções e uma ilha. Umas defendem, né, o que todo mundo defende, é tiro na cabeça e um abraço. Outros defendem manter eles presos em algum lugar até que descubram uma cura pra esse problema dos zumbis. E o elenco não tem nenhum nome conhecido e conta com os atores Devon Bostick. Bostick. Paleta de Boss, Kathleen Monroe, Julian Richings e Kenneth Welsh. Isso significa mesmo que não tem nenhum nome conhecido. O filme será distribuído no sistema Video On Demand a partir de 30 de abril e deve ir para o cinema em circuito limitado em 28 de maio. Esse Guizão tá impossível com o francês dele, né? Video On Demand? Viu? Ah, a maior novela desse filme é justamente o lançamento, né? Porque já era pra ter sido lançado no ano passado, parece que ninguém se interessou em fazer a distribuição, aí pareceu até que o filme ia morrer, de repente aí janeiro saiu a notícia que ia ocorrer a distribuição de qualquer jeito, mesmo o filme, então... O filme ia morrer, mas levantou de novo, né? Puta, meu. The Dead, né, velho? O Movie of the Dead. Então vai sair em abril, né, no Video On Demand, como diria o Guizão, e dia 28 de maio ele sai no circuito limitado de cinema, né? Vamos ver quantas salas vão entrar nisso. Que significa Brasil? Not! De jeito nenhum. E ele vai ser vendido também, se não me engano, pela Live, hein, cara? Não sei se pela PSN também. Então, Guizão, vale a pena um filme que nem esse, do George Romero, estrear em todo o circuito de cinema? Cara, vale a pena, vale. Só que eu acho que não vai acontecer, eu acho que não deve também, porque ele não é o tipo de diretor, né? Esse tipo de diretor, né, cara, que cria essa movimentação toda de bilheteria e tal. Compensa mais quando alguém fez um remake do filme dele, aí sim. Sim. E acrescenta velocidade, né? Exato. Ou slow motion em certas partes, né? Velho, eu tenho medo do Tom Cruise virando zumbi, velho. Zumbi do Zack Snyder, né, velho? Imagina o Tom Cruise zumbi dirigido por Zack Snyder, cara. Só o slow motion pra capturar a feição dele. Não, e por último, e de forma alguma menos importante, é o trailer de Mercenários, que, cara, eu duvido que quem tenha vivido nos anos 80 não tenha dado um pulo assistindo isso. Só de ver aquela cena, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis contracenando... Explosões surgem das palavras, né, velho? Eles vão ter que fazer um 2, e nesse 2, os dois vão ter que aparecer, assim, em ação, né? Tomara que o Schwarzenegger esqueça essa palhaçada de política e volte a fazer filme, cara, porque, pô, ia ser animal. É o que ele sabe fazer. Né, cara? Quer essa história de People of California e vamos mandar bala, velho. Você sabe que a impressão que me passa desse filme, eu acho que isso daí a princípio era uma ideia original que teria sido cogitada pra fazer o Rambo 4. Optaram, né, por um Rambo, assim, um personagem que não cresceu em momento nenhum, né, cara? Ele tá do jeito que foi largado no último filme, cara. Tá, saiu da gaveta do mesmo jeito. Então, e eu imaginei que o Rambo 4 seria algo no estilo. Ele comandando como veterano, alguma elite, coisa assim. Acho que o Rambo, apesar de ter sido legal e tal, e não ter esse ponto, mas eu acho que o Stallone vai se superar aí com os mercenários, cara. Pô, trailer muito animal, cara. Todo mundo fazendo o que faz de melhor, né? Cara, tanto que você falou tem um certo sentido, que a ideia do 5 é justamente essa, né? É ele comandar um grupinho em busca de algum cara perigoso. Porra, podia estar entre parênteses aí, né? Tipo, mercenários, entre parênteses. Ou Rambo 5. Eu achei simplesmente demais, e fiquei impressionado de ver que a Gisele Thier não vai ser só uma gostosinha que vai aparecer e sumir de repente depois que ela der pra alguém, né? Não, ela vai ser uma gostosa que vai aparecer e ficar. Tomara, né? Que fique sempre. Pô, ela vai aparecer, ela é a Betty a Feia. Quê? A Gisele Thier é a Betty a Feia, cara. É, mas aqui sério? É a Betty e os feios. Ai, bota feio, cara. Ela é a Betty a Feia. Cara, é o tipo de filme que é o que você conversava no bar depois de Beldo, manja? Tipo, nossa, mano, imagina um filme com Schwarzenegger, Bruce Willis, Stallone. É, só que na época que eu podia comentar isso, eu tomava todinho, né? Ah, mas é o tipo de conversa que não morre, porra. Não, e outra, cara, o filme é tão foda, cara, que ele não é só foda no trailer. Olha o pôster, velho. E isso sim é um pôster de um filme de ação, cara. Vamos deixar aí no post pra galera ver. Então confira o vídeo no post e sintam o que, que é o melhor filme do ano, na minha opinião. Ó, que tem Kick-Ass, hein? Tá, merda. Quando o Kick-Ass tiver Dolph Lundgren, Bruce Willis, Schwarzenegger e Stallone, aí sim. Pode... Com o Nicolas Cage? Não, é tiro Nicolas Cage. Estamos falando de... Cinema. Estamos matando nível. Estamos, né? Matando nível, porra. Pera aí. Lembrando que tem Kick-Ass, Scott Pilgrim... Puta, não, para. Não, chega. Vai, próxima notícia. Caramba. Bom, e segundo entrevistas, o diretor aí do remake de Fúria de Titãs, ele declarou que, dependendo do sucesso, né, do novo filme aí, ele pode ganhar mais duas sequências, né? E segundo ele, ainda acrescenta que pode haver uma verdadeira jornada épica rumo, desta vez, ao Oriente. Sempre é. É, já que na visão do cineasta, o conto se trata, né, de multiculturas. Ele ainda acrescenta aqui que os gregos, né, do filme, eles conhecem os povos do Oriente Médio, né? Tá exemplificando aqui no caso dos jeans. Os povos e os povos, né? Os krakens, os... Porra, pra mim foi divertidíssimo, cara. Na sua cabeça tá aquele espiral. Apareceu aí embaixo as duas nuvenzinhas, tá ligado? Momento psicodelia! Bom, segundo o diretor, ele diz aqui que os jeans que aparecem e auxiliam Perseu, no caso com a magia, né, são, nessa versão nova, parte da cultura árabe, por exemplo, né? Tá todo mundo com uma bomba amarrada no... Isso seria se Michael Bay estivesse dirigindo, né? Mas não é o caso. Uma das ideias do filme, né, é mostrar uma jornada de Perseu e os soldados dele conhecendo divindades da cultura oriental também. Mas, no entanto, não há roteiristas para esse novo capítulo da suposta franquia, vamos dizer assim, né? E também eles não contam com a aprovação da Warner para a realização dos próximos dois filmes, né? Bom, enquanto não chega às sequências, né, fique com Fúria de Titãs, que estreou na última sexta-feira, dia 2 de abril, em versões 2D e, é óbvio, em 3D. Acabei de ver um tweet aqui, ó, que o SOS Hollywood diz o seguinte: Fúria de Titãs é vexatória. Por se tratar de um monte de criaturas míticas, né, e a história deve chegar num ponto, cara, que deve parecer absurdo mesmo, né, tipo um God of War, que, né, a gente já disse antes. Bom, nessa última quinta-feira aconteceu uma notícia que a gente espera que realmente seja algo de 1º de abril mesmo, né? O Joss Whedon, que é o criador da Buffy, do Dollhouse, do Firefly, todas as séries de sucesso que duram até hoje... Angel. Ele foi anunciado como possível diretor daquele mega projeto ambicioso da Marvel, que é Os Vingadores, né? Ele já tinha sido cogitado uma vez pra fazer o filme da Mulher Maravilha pela Warner, mas acabou sendo descartado, assim como o projeto. O Louis Leterrier, que é o diretor do incrível Hulk do Fúria de Titãs, que estreou nessa sexta-feira, ele é considerado, por enquanto, né, o favorito pra ser o diretor do filme. Mas existe essa possibilidade do Joss Whedon. O que vocês acham? Cara, Joss Whedon não é bom, porque ele nunca criou um vampiro que brilha. Encerro minha argumentação por aqui. Ah, ele é bom, você vê pelos séries que ele criou, que estão até hoje aí firme e forte. Você sabe que se ele dirigiu o primeiro filme dos Vingadores, você sabe que não vai passar de dois, né? Vai chegar o Nick Fury pro Thor, Capitão América, Homem de Ferro. Escuta, a missão foi cancelada. Mas esse é o lado bom, eu vou gostar pra caramba do filme. Aí vai dar de novo, só você lá. Ah, eu gostei. Eu vou te falar, Os Vingadores com o Joss Whedon na direção não vai vingar. Pô! Na mesma praça, no mesmo banco. Você sentiu falta disso no programa passado? Vai, Sus, fala. Porra, velho. É que a gente tá em áudio, mas se a gente tivesse em vídeo, eu ia subir um momento psicodelia agora pra você. A coisa boa do Joss Whedon dirigir Os Vingadores é que no final vai ter Lisa Dushku mostrando Dushku pra todo mundo. Caralho, velho, não tem uma. E a há 12 anos atrás, tínhamos o nosso filme dirigido aí pelo pai do Huronix, o Roland Emmerich, que era pesadelo pra todo mundo aí, pode virar verdade. A Variety confirmou que a Legendary adquiriu os direitos para as filmagens do Godzilla. Eles pretendem começar em breve as filmagens, só que esse Godzilla vai acontecer nos Estados Unidos, de novo, né? O filme vai ser aí distribuído pela Warner Bros. E, ultimamente, não bota mais o dedo no trabalho dos diretores, né? Que, por um lado, é bom, por outro, é ruim, vendo por esse lado do Godzilla. Será que eles vão voltar com aquele Godzilla estilo do último filme do Emmerich? Porque... O Tiranossauro? É, então, porque praticamente era um Tiranossauro o negócio, né? Assim, ele fez de uma maneira que, em teoria, a história fosse um pouco mais verossímil, mas, ao mesmo tempo, ele foi imensamente criticado pelo monstro não parecer nada em nada com o original. Até lançou, depois, aquele... como que chama? É Godzilla 2000, alguma coisa assim. Mas é uma produção japonesa e tal, e choveu elogios em cima do filme, cara. É foda. Realmente, não tinha nada a ver o Godzilla com o original, mas tem essa necessidade de ser parecido com o original? É que, na minha opinião, o máximo que você podia fazer de Godzilla pra Hollywood era aquilo, cara. Você ia fazer um bicho de 500 metros de altura que solta raio pela boca? Cara, é melhor. Quer lutar com uma mariposa gigante em cima da Empire State? Cara, antes isso do que colocarem o professor aloprado gigante no meio de Nova York soltando raio pela boca. Ele não solta pela boca, ele solta pela bunda, né, velho? Ah, cara, eu, por exemplo, o filme do Godzilla, acho que foi de 98, né, o do Roland Emmerich, a proposta dele era aquela, ele conseguiu fazer o que se propôs e achei o filme pra o que é, na verdade, o filme é muito bom até, cara. Não tem muito mais o que fazer. Você sabe que eu tô começando a ficar preocupado, viu, Oliver? Nós dois falando que gostamos de um filme, velho. Não, cara, você fica mais preocupado se você gostar de um monstro que destrói caixa de sapato, que supostamente era pra ser uma maquete. Exato. Um zíper nas costas, né, cara? É, com certeza. E o site Cinema Blend diz que agora é a vez da atriz Rachel Weisz aparecer entre os rumores do elenco do mais recente filme aí do James Bond, que é o 23º filme da série. E o Oliver tem 22 naquela sua prateleira infinita dele na casa dele. E junto com ela, foram também citadas a atriz Freda Pinto e a Olivia Wilde. E a CB afirmou também que Weisz possivelmente viverá a líder da Quantum, a organização que tem atormentado a vida do espião mais famoso do mundo desde Cassino Royale. James Bond 23, que é até então o título provisório do filme, tem direção de Sam Mendes, que trabalhará em cima do roteiro escrito por Peter Morgan, Neil Purvis e Robert Wade. Eles estão querendo tanto dar uma repaginada pro James Bond. Quero ver quando eles deixarem James Bond 24, título provisório. Vão escalar Rick Martin, né? A balada do Rick, né? Do gay Rick. 007, Viva la Vida Louca. É isso que eu ia falar agora, cara. Vivendo uma vida louca. Cara, agora eles estão aumentando o desafio pro Daniel Craig, né? Antes, geralmente, o James Bond comia duas, agora ele vai ter que comer três, né? E uma delas é a 13, velho. Ah, 13. É, então, no caso, ela vai ser... Eles vão querer colocar um draminha a mais também nesse filme, afinal de contas, a mulher é responsável por tudo que o cara se ferrou desde o primeiro filme, né? Que ela que foi responsável por toda aquela cagada que aconteceu com o Cassino Royale, no 2 também, ela que é responsável por tudo. Ela é líder da organização Quantum, né? Ela é líder dos hooligans. E quanto mais mulher, melhor pro James Bond, né? É mais pra ele passar. Foi uma piadinha com o Quantum? Foi. As duas nuvenzinhas aparecendo, ó. A única coisa que me assusta um pouco é esse diretor Sam Mendes, né? Que ele não é conhecido por filmes de ação, né, cara? Ele é mais filmes artísticos e tal. Se eu não me engano, acho que foi ele até que dirigiu Beleza Americana, né? Ele é irmão daquela atriz, a não sei o que, Mendes lá. Eva Mendes, duas. Eva Mendes. Do Isaac Mendes também. Mas não é ele que dirige os outros dois filmes? Então, os diretores dos filmes anteriores foram o Mark Campbell, que dirigiu Cassino Royale, e o Mark Foster é o último, né? O Quantum of Solace. O Mark Foster é irmão da Judy Foster? Não, que fez a ração lá. E ele criou aquela linha de MP4, né? Foster. A Foster! A Foster, né? Mas os roteiristas são os mesmos, olha. Os roteiristas, eles permanecem o mesmo desde Cassino Royale. E já em evidência aí, o pai do Huronix, que dirigiu recentemente o 2012. Todos os parece falsão, né, cara? Ele não fala o nome da pessoa, ele fala o nome parentesco. É o pai da não sei quem. Ele disse que tá conversando aí com algumas pessoas sobre uma continuação de Independence Day. Semana passada e essa semana aí foram noticiados que o Will Smith estava em dúvida entre fazer MIB, um outro filme, e Independence Day. Parece que a 20th Century Fox vai bancar, sim, os dois filmes pro Emmerich. Mas, assim, aí que tá meu medo. Qual que foi a proposta dela? Pro Will Smith vão ser 20 milhões. E a Sony ofereceu o grilo estridente, né? Alguma coisa assim. Não, com certeza ia ganhar, né? Mas o que mais me preocupa nisso, tirando essa parte de cachê, é que eles estão querendo filmar os dois filmes sem intervalo. Pra economizar custo, né? Harry Potter 3 no meio do ano, Harry Potter 5 no final, sabe? Só o tempo de gravação e edição. Não, em termos de produção, esse esquema vem barateando custos desde muito atrás, né, cara? O pessoal fez O Senhor dos Anéis tudo em sequência, 1, 2, 3, filmaram tudo em conjunto, porém lançaram um por ano, respeitaram um certo prazo, né? Uhum. E acabou não tornando um negócio cansativo. Acho que, tipo, um dos principais erros do Matrix, fez o primeiro, ok. Só tinha aprovação pra fazer um filme. A partir do momento que foi sucesso, aprovaram e os dois seguintes eles fizeram em conjunto, porém erraram em lançar no mesmo ano, né? Eu também tava dando uma olhada aqui, ó, no restante da matéria, diz o seguinte: o Emmerich disse no ano passado, vamos manter a história firmemente ancorada no planeta. Sempre foi um filme sobre a Terra sendo invadida e manteremos assim. Ou seja, a gente vai ser invadido por navios cinzas agora. Matrix 2 e 3 foram lançados no mesmo ano, olha. No mesmo ano. Foi. 2003. Em julho, 8 em novembro. Eu assisti com a Mônica que ela queria me capar porque ela não tinha gostado de nenhum dos dois. Ah, mas não dá pra culpar ela, não. Você entende um pouco o sentimento, né? Acho que o filme ia ficar bom se acabasse nos Animatrix. Ótimo. Que Independence Day, mais alguma coisa? Eu espero que a nave exploda aí o prédio do Polar. Vamos colocar o efeito sonoro agora. Mas será que vai ser uma continuação direta do primeiro filme? O que tudo indica, sim. Até porque eles estão com esse pensamento de já editar. Pelo que o Emmerich falou, né? Que ele vai manter a história focada no planeta. Então, provavelmente, vai dar seguimento e acontece que nem acontece em Stargate, sabe? 5 anos depois, os alienígenas voltam ou tentam voltar, né? Então... Mas você sabe por que eles estão voltando? Por quê? É pra pegar a atualização do Norton, né, velho? Porque eles não se livraram do tiro da última vez. Se manter que é desse, tudo a ver, né? Televisão. Chegou mais um vídeo aí da terceira temporada de True Blood, que não revela absolutamente nada, totalmente sem graça, e no final das contas você percebe que é uma mini cena dos bastidores, né, contando aí com o personagem Sam Merlot. O que mais foi interessante aí, acho que de todas essas estreias, Oliver, foi os dois posters que saíram sobre o True Blood. Um primeiro poster foi o seguinte: é uma máquina de café, só que ao invés de café, tá passando sangue. Passando sangue. Até aí nada demais. E hoje, quinta-feira, dia 1º de abril, saiu um novo cartaz, pelo menos eu vi hoje, né? Que True Blood, ele inventa a expressão VILF. A VILF, ela é baseada no MILF. Pra quem vive aí um pouquinho na internet, sabe que MILF significa Mother I Like to Fuck, né? Que são só filmes com coroas, esses negócios. E o VILF seria Vampires I Like to Fuck, entendeu? A terceira temporada, ela ainda conta aí com reforços, né? Que seria da atriz Lindsay Lucifer, nossa, é um nome irado. Eu daria pra minha filha um nome desse. Lucifer. tá no lugar certo. Lucifer. É a seita do capeta, né, cara? que ela vai interpretar aí a jovem misteriosa Cristal, Kevin Alejandro, que não é pra variar, vai ser um latino lá no meio da vampirada. É, ainda conta com Alfie Woodard, que é a mãe de Lafayette, né? Deve ser alguma coisa bem bonita de se ver. Bom, conta também com Marshall Allman, vai fazer o irmão do Sam Merlot, Shannon Lucio, esposa do Bill, que já participou da temporada passada. Theo Alexander, que é o vampiro Talbot, Dennis O'Hare, é o rei do Mississippi. Mississippi King, né, cara? Deve tocar um blues do bem bom. É, Grant Bowler, que já é da raça do lobisomem, né? Dos lobisomens, que faz o lobisomem Kut. Natasha Alam, meu Deus do céu, dançarina do Bar Fantasia. E ainda mais Greg Daniel, Jane Frank e Joey Manganiello e J. Smith Cameron, que não é nem parente do Will Smith nem do James Cameron, viu, Sus? Ah, que bom, cara. 12 novos episódios, eles vão começar a ser exibidos a partir do dia 13 de junho nos Estados Unidos. Se a HBO, né, acompanhar o que ela já andava fazendo antes e seguindo o cronograma aqui no Brasil, a série chega aqui com pelo menos um mês de diferença. Seria em meados de julho. Tô foda ter que esperar tudo isso. Ah, sinceramente, pelo final da segunda, cara, eu vou assistir a terceira, mas eu não tô nem muito ansioso pra ver, não. Nessa última sexta-feira agora, retornou aí o sci-fi Stargate Universe com o episódio Space, que mostra uma raça de alienígenas que eles são totalmente feitos em CG. E só aproveitando o embalo também, um seriado que eu pude demonstrar todo o meu poder de síntese, The Walking Dead tá tomando forma realmente. E o canal AMC, que é onde vai passar o The Walking Dead, anunciou o primeiro contratado, que vai ser o John Bernthal, que fez as Torres Gêmeas, Uma Noite no Museu 2. Eu achei que o cara fosse engenheiro. E é isso. Aí o restante vocês já sabem. E já foi escolhido também a companhia que vai dar vida aos zumbis, né? Que dá não vai ser... não vai ser Jesus nem o vírus. Vai ser a empresa STYD. Segue aí no post o link dos caras. Ela vai fechar as portas e a Umbrella vai comprar depois, é isso? Ô, seu retardado, STYD é Shock to You Drop, é um site de terror, cara. Exatamente, acabou então, de abrir aqui, ó. Façam um abaixo assinado para que o site Shock to You Drop feche suas portas para evitar a manifestação zumbi no futuro. É. Não, peraí, só corrigindo, é isso mesmo. É, Shock to You é um site de terror mesmo. E a empresa que vai estar fazendo é a KNB Effects Group, que fez os grandiosos filmes de criaturas para o Nevoeiro e já fez 3 filmes de zumbi aí com o George Romero. Ótimas referências, né? Com certeza. Se não tivesse o Nevoeiro, cara, não ia ser tão boa. Os fãs do seriado Blossom dos anos 90, né? Que era estrelado pela atriz Mayim Bialik, vão poder, enfim, matar a saudade da atriz, né? Que ela vai aparecer em The Big Bang Theory. E se você não quer spoiler, pule agora em 1 minuto. Ela vai viver no seriado a Vitória, que vai ser uma física que vai ter um caso romântico com o Sheldon. E eles vão se conhecer através de um site de relacionamento, né? E o episódio tá marcado pra ir à hora dia 24 de maio. Pô, então quer dizer que ainda tem tempo, né? E, cara, mas ele tá indo no final de maio aí porque provavelmente deve ser o final de temporada também, né? Será que ela vai fazer uma plástica no nariz pra aparecer na série? Não, velho. Essas minas, ela é tipo a Mara Maravilha, não mexe mais nada. Cara, é que nem aquela história da Barbra Streisand, né? Você pensa, porra, a mulher fez sucesso pra caralho e nunca tocou no nariz, né? Nunca fez uma cirurgia. Aí dizem que o nariz é tão grande que a acústica ajuda ela, né, a cantar. Games. Os rumores diziam, né, que a série Call of Duty, atualmente em desenvolvimento pela Treyarch, ia se passar no Vietnã. Mas uma fonte da Tech9, dentro da Activision, disse que o plano é um pouco mais ambicioso. O informante disse o seguinte: olha só, cara, os caras têm informantes dentro das empresas agora, hein, de game. O game será intitulado Call of Duty Black Ops e terá operações secretas ao longo de toda a Guerra Fria. Desde missões ainda na Segunda Guerra, no Vietnã, em Cuba e na América do Sul. Até conflitos pontuais, como a ação da Embaixada Iraniana em Londres em abril de 1980. 30. E também vai ter o modo zumbi, que tem no World at War, né? Ele vai estar incluso em alguns pacotes. Assim como os servidores dedicados para os modos online de PC, que foi uma coisa que reclamaram bastante no Modern Warfare 2. As novas informações batem ligeiramente com o que se esperava da trilha sonora, né? Porque a Activision licenciou no passado os direitos das músicas de 1959 e 1975, que vão ser as usadas no jogo, né? O lançamento vai acontecer no fim do ano, entre outubro e novembro. E se ele for parecido com o Modern Warfare 2, eu acho que o Polar sabe dizer um pouco mais que eu, porque o garoto jogou recentemente essa criança aí. Recentemente? Comecei a jogar hoje de novo. É animal demais, né? Então, cara, 59 acho que foi Guerra da Coreia, né? Então já tá batendo aí. Será que vai ter o Capitão Price de cabo a rabo? Porra, mano, será? É, porque todo jogo do Call of Duty tem o Capitão Price, né? Não importa se ele é se é o mesmo ou não. E o cara parece que é imortal, todo jogo ele aparece e não fica velho um dia. E se fode, né? Apanha que é o diabo e... E no fim tá bom ainda. É, tá lá. Eu acho que faz parte do Call of Duty atualmente passar por vários conflitos, né, cara? É, só que nunca foi num período tão grande, né? Aí vai ser uma espaçada boa. A questão é, será que, por exemplo, eles vão conseguir fazer o jogador se identificar com o personagem? Porque eles vão ter que usar vários, né? Não vai dar pra você usar o mesmo cara pra 500 mil guerras diferentes. E se você usar o Capitão Price? Não tem preço. Cacete, agora que eu entendi. It's me, Mario. Essa semana a Binox e a Activision revelaram que o Homem-Aranha vai ganhar um novo jogo chamado Spider-Man Shattered Dimensions, assinado pelo roteirista da atual revista em quadrinhos do Homem-Aranha, que é Amazing Spider-Man, que é o Dan Slott. Parece que vai ser um jogo bom, viu? Porque apesar da trama ser bem fraquinha, né, que ela gira em torno de um artefato mágico que ele quebra e cada pedaço vai parar numa dimensão, são quatro pedaços diferentes e o Homem-Aranha vai ter que juntar pra restabelecer o equilíbrio no universo. Só que como elas foram parar em outras dimensões, não é o mesmo Homem-Aranha que vai pegar esse pedaço. Então, numa tá o cara que... O Homem-Aranha que tá na atual versão do Amazing Spider-Man, e na outra, por exemplo, é esse que tá na foto, que é o Spider-Man Noir, que ele vai ter uma jogabilidade, pelo jeito, bastante parecida com a do Batman, no Arkham Asylum. Ele vai usar stealth, sabe? Ô, rapaz do céu. Se for parecida com o Arkham Asylum, vai ser foda pra caralho. E pelo trailer aqui, a gente vê que é uma diferença de estilos, né, de uma dimensão para outra. Até o próprio, vamos dizer assim, o traço do gráfico muda, né, conforme eles variam as dimensões aí. Então não fica na mesma, né, apesar de ser uma história aparentemente meio que fantástica, assim, porque a gente tá acostumado a ver pro Homem-Aranha, parece que isso vai garantir uma boa jogabilidade, né, cara, vai garantir coisas interessantes pro jogo. E já disse, né, que a terceira dimensão é aquela dimensão do 2099, que teve bastante revista no começo dos anos 2000, né? Que colocavam todos os heróis da Marvel num futuro distante. Você tá louco, velho. Anos 90, né? Opa, desculpa, anos 90. Olha aí, eu deslocado no tempo. E a quarta eles já estão especulando, que pode ser o Homem-Aranha do Dark Reign, ou o Zumbi, ou mesmo o Ultimate, que ele é adolescente, né? Pô, mas também se fosse o quê? Jogar com o Spider-Man Ultimate, adolescente, vai ser o quê? Um Bully com fantasia? Ó, tá legal o trailer do jogo, hein, cara? Não, achei legal pra caramba. A parte do jogo que é o Homem-Aranha com o uniforme tradicional, ele tem mais ou menos o estilo de gráfico daquele do Ultimate, né, que lançou pro PlayStation 2 uns tempos atrás aí. E quando ele parte pro Noir, cara, o estilo de gráfico é totalmente outro, cara. Muda muito, cara. Não, ficou muito legal, cara. Oh, muda mesmo. Acabou de mudar aqui. Caramba, velho. E isso que eu achei animal no jogo, cara. Ele não se prende em um estilo de gráfico. Será que foram feitos por desenvolvedores diferentes? Não, é tudo... Foi a Bena, toda ela foi ela que fez. Não, mas tipo assim, designers diferentes, né? Ah, às vezes você não precisa fazer um design diferente, né? Só você fazer uma identidade visual diferente, que não implica que você tem que fazer com artistas diferentes, né? Porque tem o filme do Dante's Inferno, sabe? A animação. Ah. É, se não me engano, cada ciclo do Inferno é desenhado por um cara. Então, eles ficam bem distintos, assim. Bom, o Spider-Man Shadow Dimensions, ele está chegando pra todas as plataformas, todos os consoles, né? Pelo jeito, menos PC. Incluindo o que no mínimo deve ser uma dimensão só. Miscelânea. E como já era de se esperar aí, depois de você ter clínicas para reabilitação de viciados na internet e até clínicas para reabilitação de viciados em WoW, saiu aí a primeira clínica para viciados em Facebook. Então, tapa na cara. Isso daí é falta de vergonha, cara. Só pode. E nos últimos meses vem surgindo várias clínicas de tratamento para esse tipo de problema, né? Que é a internet. Consulte as clínicas online. É, no site com É bem por aí mesmo, cara. Mais informações no site da clínica. Pra você saber se você é ou não uma pessoa viciada em internet, em Facebook, né? Os sintomas incluem perda de ligações pessoais, mudanças repentinas de humor, percepção alterada de tempo, fetiches tecnológicos e perda de sono. E proprietários de podcast. Ai, cara, cada besteira, viu? Se o pessoal que paga não sei quanto pra... Ai, eu vou me ver livre. Desse esse dinheiro pra mim, rapaz. É, realmente é patético, né? Essa coisa de... Hoje em dia o nego encara tudo como doença, tá fácil, né? Ninguém mais precisa ter responsabilidade. Não, eu não sou um filho da puta sem vergonha. Eu sou um doente. E chegar pra mim e falar assim, ó, 10 mil reais de tratamento, dá pra mim esses 10 mil reais, eu arranco o seu modem sem celular um mês e só com a televisão teve aberto. Ah, eu arranco o couro da sua cara no tapa. Você queria vergonha, filha da puta. Ou se não, muda o filho da puta pra Guarulhos, né? Ah, cara, mas, pô, deve ser mesmo, né, cara? Porque você vê, o Twitter é algo que tem uma proposta tão simples, né, cara? Que é você simplesmente deixar 140 caracteres o que você está fazendo e tem nego que simplesmente vicia nisso, né, cara? A gente, por exemplo. A gente, por cara, exemplo. Cara, a gente tá muito viciado nessa merda, pelo amor de Deus. Tem o Twitter de alguma clínica aí? Nessa última terça-feira, dia 30 de março, né, o grande colisor de hádrons, conhecido também como LHC, bateu um recorde impressionante, né? O acelerador de partículas conseguiu produzir uma colisão de dois feixes que, de prótons, assim, a 7 teraelétrons. Você imagina o que gasta de energia essa desgraça, né? Não sei. Imagina se colocasse no estabilizador da SMS. Imagina isso no meu notebook gravando o cast. Nossa, brother. Aí, traduzindo de uma maneira mais simples, né, é uma espécie de mini Big Bang. Seria a explosão que, segundo a ciência, foi que deu origem a tudo. Esse feito deixou os cientistas muito excitados, emocionados, né? Se rasgaram todo, assoviaram e o caralho. Você sabe como que mostraram, mostraram as tetas pra galera. Começaram a fazer sexo em cima da máquina de xerox, essas coisas. Cientista faz muito isso, né? Bem, aí o equipamento responsável por esse feito, né, retomou as atividades em novembro do ano passado e teve um custo aproximado de 10 bilhões de dólares. E teve um defeito ainda no ano passado, que ele tava esquentando muito, né? Parecia o Wii. E o reparo saiu pela bagatela de 40 milhões de dólares. Tá dando 3RL na porra do LHT. 39 milhões foi de gasolina pra achar onde é que era a porra do problema. Mas tá tranquilo. O Brasil se inscreveu aí. Não chega a ser uma concorrência, mas o Brasil tá participando aí pra estudar também parte desses dados que, segundo eles, vai levar anos pra serem todos estudados, tá? E o Brasil tá pagando, se eu não me engano, 18 milhões de dólares para poder ser um dos países a estudar essa porra. Foi, o legal é que eles estão procurando, né? Todas essas experiências deles é para procurar a famosa partícula de Deus, né? Que é falado no Anjos e Demônios, que seria a parte vibratória do vácuo invisível que permeia todo o universo. Porque a gente acha que a gente não enxerga as coisas porque não tem luz, né? Fala com mais calma que o senhor está tentando sintetizar a coisa agora. Essa partícula é algo assim, meio que gelatinoso. E ela... A porra de Deus, velho. Meu Deus. E que elas alteram as propriedades da matéria, né? Que ela viaja, quando passa por ela, isso acaba explicando a existência da massa. Ou seja, ela é tipo uma célula-tronco espacial. Não, ela diz que essa partícula, né? Ela permite que gases se transformem em galáxia, estrela e até mesmo planeta. Ou seja, seria um tipo de uma substância mágica. Tudo que passasse por ela ia se transformando em outra coisa. No quarto do SUS ia surgir muitas galáxias, né, velho? Todas através de um buraco negro, né? Ô, oh, não, não fudendo. Toda noite aparece uma constelação de alegria aqui. Que nem vocês falou, né? O Brasil também tá nessa experiência do LHC, né? Que são pesquisadores da COP, da UFRJ. Eles atuaram em estudos de computação, calorimetria, filtragem de dados, faxina, passar um paninho e fazer toda a limpeza do LHC, né? Eu acho que esse investimento na UFRJ aí não vai dar em nada, porque com certeza no final de tudo alguém vai ser atingido uma bala perdida. Os faxineiros vão limpar aquela pasta gelatinosa preta, né? É daí que vem o caviar, seus loucos. Por isso que dizem que tem um sabor divino. Momento Sofá. E para todos que aguardam e anseiam toda semana, o momento mais esperado do Nerd Drops, pelo menos para mim, chegou aí o, enfim, momento sofá. E essa semana, para quebrar aí estereótipos e paradigmas, nós temos a... Cara, é difícil atribuir uma palavra para essa mulher. A Lenka da Silva. Ela saiu aí na Playboy de Portugal agora em abril de 2010. Ela é irmã do Ayrton Senna ou não? Não. E você pode ver que ela não tem bigode nem em cima e nem embaixo. Inclusive, embaixo é uma boquinha de golfinho. É uma boquinha de golfinho, cara. É muito bonita as fotos, são todas fotos de bom gosto. É. Explode. Cara. Flap, certeza, velho. Na escala Flap, que nota que você dá? Olha, o Flap já mudou várias vezes, né? O que acontece, se o Flap for do 0 a 10, o 10 sendo a nota máxima, cara, ela é um 9. Cara, eu tô achando que ela é apresentadora tipo Shoptime, tá ligado? Ela é apresentadora tipo Shoptime, sim, Paula. Ela, na verdade, é apresentadora do Preço Certo, da RTPI1, alguma coisa assim, de Portugal. Aí, quem pode falar isso melhor pra gente é o nosso ouvinte de Portugal, né? O David. E aí a gente fica aguardando o e-mail dele e mais informações sobre essa gata gostosa e essa boquinha de golfinho aqui que dá vontade de fazer o motorboat, né, bro? E com certeza, uma boca de golfinho dá água na boca, né? Dá. Não, cara, não só na boca. Mas ela tá apresentando uma impressora aqui, é isso, no vídeo? É, cara, ela é vendedora Shoptime, né? Uma hora ela vende impressora, outra hora ela vende panela. E com essa notícia terminamos a 38ª edição do Nerd Drops. Alguém tem alguma consideração final a dizer? Papai está excitadíssimo. E com menção honrosa ao jogo do Homem-Aranha, a trilha sonora de fechamento vai ser tema do Homem-Aranha cantada pelo Aerosmith. Cantada e tocada, né? Não é uma capela. Dúvidas e sugestões mandem para nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. E até o próximo cast. Cruz de pau. Beijo no popô. Beijo no popô. Ai, caralho, essa é foda. Spider. Eu vi uma entrevista daquele Orlando Bloom na época do Senhor dos Anéis, e a repórter perguntou zoando lá da... Pô, como que você faz pra tirar flecha tão rápido, né? Aí o cara falou, ah, é que o arco quebrou no meio, eu tive que consertar. Que filha da puta. Eu não entendi. Ô, Guizão, era só buscar cerveja, não precisava derrubar a conexão. Acabou a bateria. Caraca. Tá fazendo que nem o Polar. O Polar fala tchau, ele desliga direto da tomada do computador. Dá 2 segundos, ele fala, oi, espera um pouquinho que fodeu a gravação aqui. É mentira não, velho. Que a Agatha fala que eu sou muito seco nos e-mails. Aí uma vez ela até me zoou. Não, mas você é meio seco mesmo. Pô. Lembra que a gente foi quase um tubo de KY? Ah, então mas... Adicionar marca d'água nos vídeos também. Eu aprendi hoje como faz. Depois que o Polar veio, olha, o vídeo deles é bem mais legal que o seu. Quê? Eu fiquei tão magoado. Eu não falei isso, filha da p***. Ah, pra mim foi o que significou. Ah, você é muito mimado, Sus. Vai tomar seu... Vou fazer tem que já... ficar puxando o saco dele o tempo todo, senão ele fica chorando. Que raiva que tá disso. Ô, Sus. Faz o meu mais legal. Oi. O seu vídeo foi uma bosta, velho. Faz melhor. Porra. Pensei que vocês tinham gostado. Não, sacanagem. Eu gostei.